ZYL271. Cultura M. 920 kHz. ZYC266. 101.1 MHz. Estúdio na Praça 28 de Setembro, número 95, Fundos. E-mail: radioculturavrb@gmail.com. Telefone: 3551-1877. Visconde do Rio Branco, Minas Gerais.